Um holofote de LED do veículo operado remotamente corta a escuridão a 3 mil metros de profundidade. O feixe de luz revela presas translúcidas que ultrapassam a própria mandíbula do animal. Por que um peixe abissal desenvolve dentes que ameaçam perfurar seu próprio cérebro? Observaremos como o peixe-ogro transformou uma anomalia anatômica na armadilha mais eficiente da zona batipelágica. A coluna d'água nesta cota de profundidade é um deserto suspenso na escuridão. Os sensores de bordo registram uma temperatura que beira os 2 graus Celsius. A pressão esmaga o ambiente com mais de 300 atmosferas. Neste cenário de privação, a biologia costuma favorecer a economia de energia, corpos macios e mandíbulas retráteis que exigem pouco esforço. O Anoplobaster cornatus, conhecido como peixe-ogro, ignora essa regra de design. Com apenas 16 centímetros de comprimento, seu corpo escuro parece ter parado no tempo geológico. A pele é coberta por escamas pontudas, formando uma textura que absorve a pouca luz do abismo. Mas o que domina as telas dos biólogos marinhos não são as armaduras espinhosas, são as presas inferiores. Elas crescem sem parar à medida que o animal envelhece. Alcançam proporções tão vastas que desafiam a integridade da arquitetura craniana. É a maior proporção de dentes em relação ao corpo documentada em qualquer peixe do oceano. Uma estrutura tão maciça que o simples ato de fechar a boca exige uma adaptação interna crítica. Esta adaptação interna crítica revela cavidades específicas moldadas diretamente no teto da boca do peixe-ogro. Quando a mandíbula inferior se ergue, as duas maiores presas não se cruzam com os dentes superiores. Em vez disso, elas deslizam perfeitamente para dentro de bainhas ósseas abertas no palato. Esses compartimentos cilíndricos sobem pelas laterais internas do crânio, parando a exatos milímetros de perfurar o tecido cerebral. É um design biológico de alto risco estrutural. Um impacto mal calculado poderia ser letal para o próprio predador. Para entender a necessidade desta engenharia extrema, precisamos olhar para a física da zona batipelágica. Entre 1.000 e 4.000 metros de profundidade, a penetração da luz solar é nula e a densidade de presas cai drasticamente. Nesta camada intermediária do oceano, não existem recifes para sustentar uma base alimentar estável. Toda a caloria disponível cai da superfície na forma de neve marinha ou cruza a imensidão gelada por puro acaso. Os encontros físicos entre um predador e uma presa viável são eventos estatisticamente raros. Um peixe batipelágico pode passar semanas flutuando no vazio sem detectar um único organismo vivo. Quando a oportunidade finalmente surge, o fracasso na captura significa o início de um processo irreversível de inanição. A margem para erro simplesmente não existe na matemática do abismo. E para garantir que o ambiente seja monitorado constantemente, o animal desenvolveu um sistema sensorial calibrado para qualquer perturbação na água. A detecção desta perturbação na água é realizada por uma rede de canais expostos ao longo do corpo encouraçado do peixe-ogro. Ao contrário dos predadores de águas rasas que dependem da visão espacial, os olhos desta criatura são minúsculos. Eles são quase vestigiais em relação ao volume do crânio. Conseguem captar apenas lampejos azuis de bioluminescência que piscam esporadicamente no escuro absoluto. A verdadeira caçada acontece pela leitura do deslocamento físico do fluido. Quando uma lula translúcida nada a vários metros de distância, ondas de pressão viajam pela água densa. Os neuromastos, células sensoriais na pele do peixe-ogro, decodificam essa assinatura mecânica com precisão. Eles informam a direção e o tamanho aproximado do alvo, muito antes do contato visual. O peixe-ogro não persegue a presa ativamente pelo espaço aberto. A natação contínua consumiria rapidamente a pouca energia armazenada em seus músculos. Em vez disso, ele pratica a arte da suspensão. Paira na coluna d'água, silencioso e perfeitamente imóvel, com a mandíbula pesada levemente entreaberta. Quando o alvo entra no raio exato de alcance, a investida é uma explosão muscular curta. A boca se abre em um ângulo inesperado, criando um vácuo instantâneo que suga a presa. Os músculos da mandíbula travam em uma fração de segundo, isolando a vítima. Mas capturar o animal no escuro é apenas a primeira fase do complexo desafio mecânico. Porém, a captura de uma presa viva apresenta um obstáculo direto quando o alvo é quase o tamanho do próprio caçador. Como uma criatura quase cega consegue alimentar uma armadilha tão extrema na escuridão absoluta? A resposta está na função primária exata daqueles dentes desproporcionais. Eles não servem para mastigar, rasgar tecidos ou desmembrar a carne em pedaços menores. Os dentes não são serrilhados como os de um tubarão, mas sim cônicos e afiados como agulhas. O peixe-ogro engole suas refeições inteiras, e os dentes funcionam puramente como as grades de uma jaula. Uma vez que a mandíbula inferior se fecha e as presas deslizam para as cavidades cranianas, a armadilha está trancada. A presa se debate violentamente no interior da boca escura, mas cada movimento muscular a empurra mais para o fundo da garganta. Qualquer tentativa de escape esbarra na parede de marfim voltada para o interior. Pesquisadores já documentaram espécimes recolhidos com estômagos distendidos ao limite absoluto de sua elasticidade. As dissecações revelaram que conseguem ingerir peixes que representam mais de um terço de seu próprio comprimento. O tecido estomacal é escuro para ocultar qualquer bioluminescência da presa recém-engolida. Isso evita que o peixe se prejudique por se tornar visível no escuro e atraia predadores maiores. Mas essa capacidade de expansão revela o verdadeiro custo metabólico de viver no limite da inanição. Esse limite constante de inanição força o pequeno corpo encouraçado a iniciar uma jornada vertical imprevisível. Registros de veículos operados remotamente mostram que o comportamento do peixe-ogro não é confinado ao fundo do mar. À noite, sob a cobertura da escuridão total, alguns espécimes iniciam uma ascensão massiva. Eles sobem das profundezas de 3 mil metros em direção às camadas pelágicas superiores. Chegam a atingir cotas de apenas 200 metros abaixo das ondas. Diferente de peixes com bexigas natatórias cheias de gás, o peixe-ogro suporta a drástica mudança de pressão sem sofrer danos. Essa migração diária acompanha o movimento do zooplâncton, participando do maior deslocamento de biomassa do planeta. Ao subir para a zona mesopelágica, o peixe-ogro entra em um território rico em cardumes densos e crustáceos. Ele caça ativamente na borda inferior da zona fótica, usando sua linha lateral para emboscar tentáculos. Antes que a primeira luz do amanhecer penetre na água, a criatura inicia a lenta descida de volta ao abismo. A viagem vertical de quilômetros consome uma enorme quantidade de calorias vitais. É um investimento extremo que só se justifica se a taxa de sucesso na captura for impecável. E é exatamente neste cálculo de sobrevivência que o design radical prova o seu valor definitivo. Esse valor definitivo justifica cada milímetro de marfim afiado que ameaça a integridade do próprio crânio. O peixe-ogro desenvolve dentes que beiram o limite de sua arquitetura cerebral, porque no vazio do abismo, uma remessa perdida é uma sentença de morte. A pressão evolutiva moldou uma solução de engenharia orgânica onde a margem de erro permitida é zero. O risco contínuo de perfurar o próprio crânio a cada mordida é superado pela garantia de que a presa nunca vai escapar da jaola de osso. A anatomia extrema se revela não como uma aberração, mas como a única resposta biológica válida para a escassez absoluta. No nosso próximo episódio, investigaremos fontes hidrotérmicas, vida que existe sem sol a 400 graus. Veremos como ecossistemas inteiros e complexos prosperam no fundo do mar em águas tóxicas que derreteriam chumbo. No fundo crio da coluna d'água, uma mandíbula armada aguarda imóvel no escuro.